Chegamos agora ao episódio 2, A Besta Abaixo, The Beast Below. Vemos uma espaçonave gigante com uma cidade em cima dela e a bandeira da Grã-Bretanha nela. Vemos uma sala de aula com um professor autômato parabenizando várias crianças, menos o time que tirou zero. Pobre time. Por causa do zero do time, ele teve que ir para Londres por outro elevador que se abre e faz o time cair no buraco. Olha que começo de episódio, filho da mãe, né, dona Ana? Eu tô falando, tem umas coisas nessa temporada de Doctor Who que são bem... Vamos pra trás do sofá, porque a coisa tá assustadora. Aí, da abertura do Doctor Who, porque aqui isso foi só o prólogo, né? Aí da abertura do Doctor Who e vemos Amy Pond flutuando no espaço, segurado pelo Doctor pela canela. Que coisa fofa, né? De boa, é uma das cenas assim esteticamente mais bonitas de toda a história de Doctor Who. Que ele tá como se, ela tá como se fosse uma pipa, né? Ele tá empinando ela pelo calcanhar. Ela está flutuando com todo o espaço ao redor dela, protegida, que a TARDIS expande o campo de oxigênio para o seu redor. É, antes que comecem com mimimi, mimimi. E ela podia estar no espaço, ela tava morrendo sufocada. Mimimi, mimimi, mimimi. Ai, mas é muito bonito, é muito bonita a cena. Aquela cara de deslumbre, meio de medo também, né? Porque, gente, é uma visão incrível. E aí a TARDIS chega até a nave estelar do Reino Unido, que é aquela nave que a gente falou agora há pouco, né? E daí, dona Ana? Mas, palavras do Doctor, vamos dar um passeiozinho. Sem interferir, tá? Só vamos dar uma paradinha aqui. Não, o sem interferir do Doctor é um assombro, cara. Que ele repete esta merda em todas as versões. O Orelhudo falava, não interfere não, mas ele vai e interfere. O Tennant falava, não interfere não, mas vai lá e ele interfere. Aí veio o Matt Smith, não interfere não, né, mas aí vai ele e interfere. Aí o Capaldão interfere também. Aí a gente pensa, agora é uma doutora, né? A gente vai achar que vai falar, vai fazer menos, não. Ela, não interfere não, mas ela vai lá e ela interfere, né? Um dia eles vão aprender a dizer, olha, não interfere, entre aspas, muito. Não, mas o dia que eles não interferirem não tem episódio, aí não tem graça também. Pois bem, no meio ali daquela... O Doctor vai explicando pra Amy que ali é a nave, né? A nave estelar UK, planeta Terra já não existe mais, e eles foram embora. A Grã-Bretanha formou uma grande nave gigantesca e foi embora, o Reino Unido, e a Amy é obrigada a perguntar, mas todo o Reino Unido? Eu falei assim, não, parece que a Escócia não está aqui. Eu ri tanto quando eu vi isso. Eu ri tanto, porque a frase dela é, tem certas coisas que não mudam mesmo. Né? Não, tem coisas que não mudam mesmo, fazer o quê? Agora eu não sei se foi a Escócia ou foi a Irlanda. Não, foi a Escócia. Não faz diferença. Foi a Escócia. Foi a Escócia, né? Tá bom, não tem problema. A Amy é escocesa, né? A Amy é escocesa, por isso mesmo da piada. Anos mais tá tarde bom. Teve o plebiscito, eu falei assim, pronto, agora que vai ser o momento que a nave vai se separar de vez. E a Escócia acabou, vamos ficar. Né? Não, a gente não vai ser tão chato por enquanto. Mas aí a Amy e o Doctor vão atrás de uma menina que chora, que é a amiguinha daquele time que tirou zero no começo do episódio. E daí? É aí que ele fala uma coisa muito sensível, viu? Assim, você já viu criança chorando, Amy? Quando a criança tá chorando, sempre tem um motivo. Mas veja só, ela tá chorando silenciosamente, quietinha no canto dela. Os adultos estão passando por ela. Ela tá chorando como quem tá fazendo um esforço enorme pra não demonstrar o que ela tá sofrendo. E nenhum adulto parou pra perguntar o que tá acontecendo. Sabe o que isso quer dizer? Eles já sabem o que tá acontecendo. Eles sabem por que ela tá sofrendo e eles sabem que não podem fazer nada pra ajudar. Aí tem uns agentes encapuçados, esquisitos, vigiando as estripulias do Doctor, da Amy e da menina. E reportam essas estripulias para uma misteriosa mulher de máscara. a Amy vai atrás da bendita da menina, enquanto o Doctor vai tentar, repito, tentar não se meter em encrencas, coisa que ele obviamente não consegue. A Amy e a menina acham um buraco, ela é atacada por algo que parece ser a cauda de um escorpião gigante, ela foge desse buraco e é capturada pelos tais homens encapuçados. Eles são os homens de preto dali, né? Por aí. Eles acabam capturando a Amy e falam assim, ah, você quer saber a verdade? Então fica aí. Eles colocam ela dentro de uma sala, dizem que ela vai ver um vídeo. Quando ela terminar de ver o vídeo, ela tem tantos segundos para optar o que ela quer fazer. Se ela quer esquecer o que ela viu ou continuar com esse conhecimento com ela. Ficar com a verdade ou esquecer. Ela só pode escolher isso. E o interessante é que... Manter a verdade ou esquecer. Eles deixam claro que se tantos porcentos da população escolherem manter a verdade, não esquecer, aí vai ter que haver uma atitude sobre aquilo, né? A gente não vê o vídeo, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só percebe a Amy super assustada, aos prantos, e apertando desesperadamente o botão de esquecer, esquecer, esquecer, esquecer. Nesse meio tempo, o Doctor encontra-se com quem? Ah, ele acaba se encontrando com aquela dama misteriosa, da mascarada, com uma capa super chiquetosa, e que se identifica como Liz 10, né? E a gente fica falando, mas Liz 10? No primeiro momento, achei que pudesse ser alguma zoação com o décimo Doctor, né? Coisa minha. Mas depois a gente acaba descobrindo que, na verdade, ela, aquela mulher bonita, que eu sou obrigada agora a chamar uma questão, que a aparência física dela não me levaria a crer que ela era quem ela acabou se identificando depois. Preconceitos, meu. É, a gente tá tão acostumado a ver... uma certa imagem da realeza, que quando uma mulher belíssima, negra, como ela, se identifica como Liz 10, a última coisa que eu iria pensar é que ela era Elizabeth décima. A rainha da Espaçonave. É, gente. A rainha da Inglaterra um dia vai ser uma negra belíssima. É pra gente pensar, né? É. Mas aí o que acontece? O Dr. Amy, a menina e a Liz 10 se encontram. O Dr. Amy são jogados na boca da besta e carrega a Espaçonave nas costas. Não tem um motor. A Espaçonave não é uma máquina. É uma puta de uma base espacial gigante que carrega a bodega da cidade nas costas. E, ouvintes, é um troço do tamanho de um país. Então é uma baleia do tamanho de um país. É um bicho enorme pra caralho, né? Mas aí o que acontece? Se eles descobrem que esta coitada da Espaçonave está sendo torturada pelos habitantes da Espaçonave para servir de motor. E qual é o problema da Liz 10 neste momento? Bom, pelo que você estava se descobrindo, né? Ela também teve a chance de ver o vídeo. A Liz 10 descobre que ela também já passou pela experiência de ver o vídeo. E ela também sempre escolheu esquecer. Porque a verdade é que o que é dito no vídeo é justamente isso. Nós, para podermos sobreviver, capturamos uma criatura espacial, uma criatura gigantesca, que é a última de sua espécie, que veio até nós e que agora está como nossa escrava. Ela está carregando o nosso povo, a nossa raça inteira, às custas da sua energia. E como eles não conseguem se comunicar com essa baleia, né, na falta de um termo melhor, né, dessa criatura, eles estão usando, nós humanos usamos num cavalo de colocar esporas. Eles estão machucando a criatura para fazer ela seguir em frente. E é uma informação muito pesada. E é por isso que as pessoas acabam vendo o vídeo, entram em espelho e decidem esquecer. Porque se você sabe dessa verdade, você vai ter que tomar uma atitude. A atitude correta seria libertar. Você vai ter que libertar a criatura espacial. Mas vai fazer isso você condena a sua espécie inteira também a destruição. Quer dizer, quem é que consegue sobreviver com uma informação dessas no cérebro? O Doctor, mesmo tendo esse tipo de informação da Amy, ele fica puto pela Amy ter decidido esquecer. E segundo o Doctor, a Amy teria tido coragem de não esquecer, de manter a informação. Mas, no passado da brincadeira, a gente descobre também que a Elizabeth já tá nessa brincadeira há 300 anos. Ela não é... Ela parece não ser uma pessoa novinha, 20 e poucos, 30 anos, mas na verdade até de 300, de 10 em 10 anos, ela se faz o teste do vídeo, que no caso da Liz é abdicar ou manter, abdicar do trono ou esquecer. No caso da Liz não é manter, o negócio é abdicar, porque se ela decidir tomar atitude, ela vai abdicar do trono. E ela decide abdicar do trono quando a Amy faz um jogo mental com ela e ela acaba decidindo que vai libertar a baleia. A baleia é liberta e no fingir dos olhos, nada mal acontece que a baleia estava lá de voluntária. Apesar dela estar dando essa sacanagem de doutora bichinha, ela inveja, nunca guardou a mão, pelo contrário, ela foi na época da destruição da Terra, ela foi salvar a Inglaterra. Não sei, mas... Ela ouve o som das vozes das crianças chorando. Talvez outros países já tenham os seus próprios jeitos, né? A Inglaterra vai lá. Pô, te juro, eu consigo imaginar um Betan dizendo não vamos sair daqui, não vamos sair daqui. Só que eles estavam no ponto que eles não tinham mais opção, né? O Brexit que tá aí não nos deixa mentir. Sim. Então essa criatura magnífica vem do espaço porque ela consegue sentir através da sua mente, escolha um motivo. Ela simplesmente consegue ouvir o choro das crianças e ela é uma criatura extremamente sensível, extremamente amável. Ela tá ali para se oferecer para ser o transporte para eles. O problema foi falha de comunicação. Eles não entenderam que ela estava ali voluntária. E na hora em que as esporas são retiradas, apanhadas, que ela deixa de ser, entre aspas, torturada, ela simplesmente triplica a velocidade dela. Você fala, ai, que alívio, nossa. Eu imagino a pobre criatura como se estivesse com uma dor de dente do cão. Fala, ai, acabou, agora eu posso ir. Agora eu posso pegar a velocidade, agora eu tô free, feliz. Né, tudo parece ter ficado bem, mas aparece a bendita da rachadura. Olha ela de novo aí, dessa vez na carcaça da espaçonave. Papo vai, papo vem. Doctor e a Amy voltam para Tardes. O Doctor, obviamente, perdoa a Amy depois de tudo. E eles recebem um telefonema dentro da Tardes de ninguém mais, ninguém menos que o Winston Churchill. E assim termina o episódio 2. Tadã!